5-0, sai da boca, gol no 924. Do Valença, o número 10, corredor Axé, recordão no 7, com primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé. O transponder 0165, conteúdo Salvador 120.8. Lá para essa semana, 500 pés ou 1 número 10? 488, solo 21, libera direito, 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Câmera 6164, boa tarde, seu posicionamento está no 06. O Romeu, acho que a Bravo vai comentar que você colete, né? Agora 18-62, ajuste 1020. 5-4-8-8, me zona 6, corpo, né? Poxa, não é mesmo 4 de um bom solo? Afirmo, poxa, não é mesmo 06, senhor. Tá autorizado, senhor, para o ataque. Porta, eu acho que não é 63, eu não bato. 5-4-8-8, autorizado, alfa, cruzar alfa em direção aquilo, parte 3, posição 03, atenta sinalizador. Parte 3-03, atento 4-8-8. São 3-2-1-7, um bom solo? Tá bom, tá 3-2-1-7. Tá pronto para o pushback? Afirma, senhor. Autorizado, senhor, ataque 3-2-1-7. Lima. Para o lançamento, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, livre lançamento, informe para a descida. X-Ray. Papatango Vitor Bravo Alfa, boa tarde. Vitor Bravo Alfa, tira a base no 7. Reduzindo reportagem do estabilizador de 2000. Qual faz mais isso? 1-0-2-0. 1020 do Fábio. Mike Eco Delta, solos 2-3, libera direita, pátio 4. Chega para o ataque. Meu 6327, call now listener frequency 15.1, backup 13.5. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Só um minuto. Chanel 6327, did you copy? Negative, sir, could you confirm? 125.1, backup 133.5. 125.1, 133.85. 133.25. Ah, ok, 133.25, thank you, bye bye. Olá. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray com curvas pela esquerda, mantendo o setor, está livre descida. É, X-Ray. Bravo Alfa, livre pouso 97, ventou no 50 graus 089. Bravo na bata, livre sonar, chama táxi. Três, uno, quatro, cinco, chame Recife em 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, então 3-1-1-4-5, posso? Tá na tua escuta. Confirma o pátio, você vai? O 4. Pátio 4, sente. Aceite, mantém posição. A de base para final da 17, Vitor Bravo. 21, 50 graus, 089. Fala, Ocha 663, 14 para o TAC, está com o PAP de 117, dona minha de 3 de 20, altera Recife. Autorizado o TAC, está com a área do bonde da web, gente, alfa, ponto de espera do Rio, no extensão 62, ajuste no 020, Ocha 663, 14. Gente, alfa, 2000, manda lá Ocha 663, 14. Fala, Ocha 3297, para o TAC, 137, a bordo do Rio, 3 horas, alternando Guarulhos. Decolagem autorizado no 7 e a partir da área gramada corrigindo, vento no 60 graus, 08 nós. Seus ataques para a direita, gente, alfa, ponto esperto, 118, direção 62, ajuste no 020, aviado 5729. O 924, chame Recife no 2085, alterne 12545. 2085-2445, Lô 924. Lô 27, atingiu o litoral, chamou o controle número 08. 08, Bravo. 20, alternando Guarulhos. Cuidado, Tati, via parte, Índia Alfa, aí da guarda do Avianca. Ponto espera, 2, 18, 62, ajuste 1020, tá 3297. 3, Avianca, espera, 2, tá 3297, 1020, lá, ajuste. Siga o que o Quebec tem. Salvador Azul, 9144, final do embaixo travado, 4 milhas. Ciente, 9144, continua a aproximação, é primeira pista livre. Continuando a aproximação, 9144. Já aguarda a passagem do Airbus da São Calda, após ter autorizado o coordenador que pistou o chefe do ataque, faz o 4144. Cinco, dois, quatro, um, informação que foi correta, ajuste número 20, número 2 para a cota. Chegada é a Mari, o ajuste no 020, meio 20. Azul 9144, vento no 50 graus, 079, pouso autorizado no 0. Livre pouso, Azul 9144. O Oceano 6304, visual tráfego da Azul, final no 0. Após o mesmo ali, mantém. 5729, decolou os 29, controle 120, decimal 8. 208, obrigado aí, bom dia. Boa tarde. O través do farol da Barra, o meu Oscar Bravo. Farol da Barra, Bravo. Então, o que o Quebec tem apenas confirma o pátio que se encontra e vê a pista aqui da cola. Sael, Sael 360, obrigado. 3145, Recife, 125, 1-13325, bom voo. Pulando à direita, ingressando no corredor Axé, 0123 no transponder, o controle 120-8. 8, Souza vai descer para o nível 150. Inicialmente, e voar Itape. Voa Itape, descendo para 150, Santa Fe. 628, o senhor vai ultrapassar o tráfego da sua direita aí na posição de entre 12h30 e 1 hora, no nível 130, o Tiba é um Charlie 208. Após a ultrapassagem, será autorizado a prosseguir na descida, inicialmente 150. Sobe azul 9144. 3, 2, 7, 0, 0, 0. 217 após a rolagem do tráfego da Oceanera ali, mantém pistão a zero. Quatro, decolagem autorizada no zero, vento no meio 0 graus, 099. Quatro, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta para ingresso, 9144. De cima tem 130, então 3, 6, 2, 1. Já o seu ponto de espera, Semitone 186. Controle, uma boa tarde, Oceanera 6304. Também 314, contato radar na decolagem, se mantém o 340, saída Momo. 340 na Momo, quando possível, o Axel. Em princípio, o Momo está autorizado. Em princípio, então, Momo, Oceanera 6304. Controle Salvador, boa tarde, Momo 395 na Mari, com restrito 170. Gol no 395, assina identificação, desça e mantenha o 120 direto para Itap. Está presente o voo a Itap, mantendo o 120 no gol no 395. Já 3628, só pediu o 130. Confere, prossiga para o 050, está 3628. 050, está 3628. Desça para o título de tráfego, Índia Delta Novembro, informe na final para pouso. Pouso dentro de quantos minutos? Navio no 44, ali mantendo zero. No 7, decolou 34, controle 120, decima 80. 208, tá 3217. Controle Salvador, tá 3217, decolou, não se escuta. Já tá pronto pra cópia? Autorizado com 5360 via peso 1 no MIA, dial lida, bridge a subida, curva direita após a decolagem, o código transponder 5062 e o controle 120 decima 8. Autorizado 360 via peso 1 no MIA, dial lida, bridge a subida, curva direita, 5062, transponder 120 controle, o voo na 7. 0 grau 079. Paulo Salvador, boa tarde, voo 925 da informação X-Ray, autorização para Brasília. Uno, nós deixamos um minuto para essa conversa, ok? Uma escuta, obrigado. 5241, autorizado, Sierra Bravo, Mike Kilo, nível 200, vai prosseguir conforme a roda do plano de voo. Argo é a subida após arco direto, primeira curva à direita, direita após a decolagem, 5062 é o código, 1208 é o controle. T5729, cruzou 190, chame Recife agora, 125, 1 alternando 3325. Qual 2325, obrigado. Azul 9144, ingresse no pátio principal, portão 03. Principal pro 03, valeu, tá claro. 1985, agora está mais algum que está em Saracópia? Problema não, tô na escuta. Decolagem autorizada no certo, vento 150 graus, 099. 5219, X-Ray. Forma estabilizada no curso do localizador. 2 no pé, autorizada para formação, forma estabilizada, está transmitindo a ver. Oi. Muito boa tarde, Kiki. Aguarde um minuto para a sua cópia pré-vitória da conquista. Certo, se possível, nível 180. Vou coordenar. Quando dá descida, tem a decisão, tá? Tremendo aí. Ono 395, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1020. Para 3 mil pés, no 1020, vou rumo no 395. Controle de Salvador, boa tarde. Azul 4144, decolou. Libra 1800 pés, Nadael Leda. 4144, contato radar na decolagem, submantém o 340 após 2000 direto Leda. Subir sem restrições ao 340 após 2000 direto Leda, azul 4144. Adoro, Papa Cego, Kilo, Quebec Sierra. O Quebec Sierra, submantém no mil pés em condições visuais, corredor axé, informe no travejo, farol da barra. Ok, senhor, me autoriza voar direto morro a 2500 pés? Autorizo voar direto morro, porém a 1 no meu pé. Ok, direto morro a 1 no meu. Chame Recife 2025, alterna 2545. 2025, 2545. Muito obrigado, tem um ótimo voo para Monte Carlo. Executivo 219, pronto, cópia. Quatro para a cópia, prossiga. Autorizado com pista, nível de voo 180, vai prosseguir. curva, né, rota de pouso de voo, subida a árvore após a árvore direto, primeira curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5075 e o controle 120.8. Negativo. Está inteligível, está 3297. Chame Recife, 1251, alterna 1325, está 3217. 3251, está 3217. Chamar para puxa acionamento, Recife, 5219. Lima, Quilo Bravo, pronto, cobra. Autorizado, conquista uma centena, prossegue conforme a rota de plano de voo, subida árvore após árvore direto. Primeira curva direita, ponto de colagem, 5102 é o código, 120.8 é o controle. Acione normal 5457, November Yankee Mike, confirmando está 60 milhas de Salvador. Cópia pra Congonha. Gol 925, está na minha escuta. Afirmativo, informe nível de, das formações na Fortuna 1395. Botarei na Prodiduna, nível das formações, gol 1395. Terra 3628, seu localizador. 3628, complete a aproximação elétrica na Torre Salvador, é 118 desse momento. Chama na Torre Salvador, 18, pode repetir? Decimal meia dúzia. 18, meia, obrigado. Sua transmissão está muito baixa. Livra 140 para 340, azul 4114. Confirme para Salvador? É o 4144 da azul, livra 140 para 340 no rumo de Leda. Positivo, a partir de agora sobe Recife ao 320-320 e chame Recife em 1251, alterna 1-3325. 251 com 3325, Recife restrito a 320, azul 4144. Mantenha-se em condições visuais, November Yankee Mike. Informe a 20 milhas de Salvador. Por acaso o senhor está a meia, na radial 35054 milhas de Salvador? 5295. Oi, autorizado, já tem necessidade. Amarelo, tá bom. Gol no 03, pronto, cópia. Está autorizado, plano para São Paulo, Congonhas, visa de voo ao 360. A aerovia fez o Lodo 6, BHZ, Trivia, após conforme a rota do plano de voo. Na subida da Euleda Bridge, em Bridge vai interceptar peso Lodo 6. O código transponder 5076 e o controle 120.8. 360 para Congonhas, peso Lodo 6. Correto, para você estar sendo bem. Objeto 6722, identificação desse mantém o 040, chegada bom. Identificou 040, 6722. Vitor Charlie India, desça para 3.000 pés, voltímetro em Salvador, 1020. Agora é o final do ILS. 5073 é o código, 120.8 é o controle. Autorizado para Brasília, nível 360, Upper Zulu 17. Saída Arco, transição Elefa, primeira curva à direita. 5073 no transponder, 1208, controle de Salvador. O gol 19 é o Papa Romeu Golf, Golf Alvo. Correto, tem um troco de back estacionamento. O estacionamento, vou chamar, 92, Golf, Golf Alvo. Estabilizado nele, SXR, gol 1395. 1395, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, meia dúzia. 186, gol 1395. Salvador, boa tarde, gol 1395, ele é SXR. Gol 1395, continua a aproximação, informarei para pista livre. Guardando pista livre, gol. Sequência livre, chame no retorno, aquilo que é Bexar. Autoriza 2000 para o Vitor Challenger. Está livre LF, Vitor Challenger. 2000 pés, a curva estabilizada no localizador, não no zero. Livre, Vitor Challenger. Salvador, boa, 3198. 3190, corrigindo, passa 1-9-0 com a informação, S3. Determinamento, 1-9-0-9-3-4-0-9. É o número 2 do setor, aguarde. Solo, Salvador, muito boa tarde, OTAN 3628, celebrado, se for. 3628, vai estar aqui a via Alfa, ingressar via Kilo, pátio 3, e vem reportar para ingresso no pátio principal. Alfa via Kilo, pátio 3, ingresso na principal, reportar, OTAN 3628. 0 Mário, possibilidade de voar direto e TAP? Aguarde. 3190. Táxi, a parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Índia Alfa, 18.6 no ponto de espera, Felipe 5219. Para o táxi, o gol 1975, a nossa temos 1-0-2-0, 3-0-2-0, alterna campeão. Táxi autorizado. Via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Pátio Índia Alfa, na quadra 2.5, agora 7.5. O L-6722, por gentileza, poderia confirmar o nosso número para pouso? 01. Tem como voar externo da presença? Mas ainda chegando, aguarde uma vetoração quando mais próximo do campo para sinal do LF-6722. Tem, 6722. Vitor Charlie India, chame a torre em 18.62. 18.6, boa. Vai dar passagem ao Gol Tatiana, após o mesmo, vai ingressar no pátio principal, portão 08. Após o colega da Gol, ingresso para o 08, para 3628, graças, uma boa.